Vem com nós. Curtiu o rap, irmão? Senhor, em nome de Jesus, apague a minha estrela que veio somente a sua luz, porque eu não sou digno de nada, porque somente o Senhor é Deus. Eis que te vejo chamar meu nome mais uma vez essa noite. Vejo que com apenas 9 anos de idade você me pede com lágrimas na face pra que eu não permitisse mais que seu pai chegasse outra vez em casa bêbado, batendo em você e em sua mãe. Sinto em seu coração e que nunca deixei de habitar o desespero que você sente quando pede pra que ele não tocasse mais em suas partes íntimas. Mas ele bêbado não faz o que pede e abusa da inocência da sua própria carne. Mas eu te digo, filha amada, que pela manhã o seu pai já não vai fazer mal algum nem a você nem a sua mãe. Porque no livro da vida é claro: ai do homem que fizer mal a um desses pequeninos que creem em mim, porque deles é o reino dos céus. E quem não recebe o reino dos céus como se recebe uma criança, irmão, de maneira nenhuma entrará nele. Porque é melhor se amarrar numa rocha e se jogar no mares profundos do que fazer mal a um desses que creem em mim. Durma em paz, pequenina, porque hoje estou olhando por ti e grande é o seu galardão nos céus. Grande é o seu galardão nos céus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Grande é o seu galardão nos céus. Nós não presta, mas Deus é bom. Nós esquece de falar de Deus, mas Deus é bom. Ó que louco, ó. É de minha autoria a água, o fogo, a terra e o vento. Se por dinheiro humilhar os humildes em verdade, terá o tormento. Sou o alfa, o ômega, o que foi, o que é e o que está por vir. Se está com fome, com sede, então vinde a mim. Sou o caminho, a verdade, ninguém vem a mim senão pelo filho. O digno de como o cordeiro tirar os 7 selos do livro. Não cai a folha da árvore se por mim não foi permitido. Sei bem de todos os passos antes que tivesse nascido. Não temas, pois daqui, filhos, eu olho por ti. Muitos levam a palavra pra muitos, mas um abá dá as costas pra mim. Mas aquele que não foi fiel terá um trono de réu. Julgamento cruel, doce será o véu. Pecadores, olhem pro céu. O que você vê, irmão? A luz do sol? Ou é o brilho da lua? Tenta imaginar a Via Láctea, os continentes, um sorriso sincero de uma criança. Isso é fruto da ciência. Adore ao Senhor, irmão. Talvez essa é a única oportunidade. Adore ao Senhor. Eu vejo o amor, eu vejo o querer, mas não vejo a em suas orações. Um homem de pouca fé. Em verdade eu vos digo, se é homem de fé, então vinde a mim. Mas se um olho fizer errar, arranca e aparta de ti. O reino do céu será dos humildes. Os que choram serão consolados, manso, herdarão a terra e os de coração puro andarão do seu lado. Ouça, vaso, não temas e não foge de mim. Mas vigia, ladrão, porque está próximo o fim. Quando Jesus voltar, sei que lado quero ficar. Ao lado direito do Pai. Porque só Deus é o nosso rei, ladrão. Quando Jesus voltar, ai se ele voltar agora, ao lado direito do Pai. E lá está escrito com caneta de ouro, porque Deus é o nosso rei. Deus é o nosso rei. Eu criei tudo pensando no amor, fiz refletido em uma criança. Não espera voz, nem sangue, nem dor. Fiz o homem minha semelhança. Decepção. Homem sem fé. Ele vai voltar. Obrigado, conduta, sem palavras. Obrigado, subsolo, sem palavras. Obrigado, submoda. Aguarde a ira do Cordeiro. Obrigado, Gilson Lima. Obrigado, DJ Colina. Deus abençoe a vida de vocês. Amor e fé, essa é a ideia. Amor e fé. Ô, irmão, um dia eu resolvi falar com Deus, tudo. Mas como é que eu vou falar com Deus depois de tudo que eu fiz? Usando calça frouxa, falando pode crer, isso mesmo. Resolvi falar do nosso jeito. Eu disse pra Deus, eu clamo, Senhor Deus Pai, Criador do céu e da terra. Aqui vai mais uma oração que os anjos vai buscar na nossa favela. Eu creio, está próximo o fim, e o Senhor está por vir. E eu nunca mais vou deixar de te amar, porque você deu o seu filho por mim. Na quebrada, pessoa sem fé, sem perspectiva de vida. Mas perdoa Deus, muitos ainda não conhecem a saída. Derrama do sangue de Cristo por toda a nossa quebrada. Abençoe a senhora que há pouco teve a sua filha estuprada. Intervém na vida do homem que deu a família por álcool. Misericórdia com você que foi fraco, tentou se matar enforcado. Põe seus anjos na frente do pai de família que está sendo assaltado. Mas ilumine um assaltante, era de Cristo, só está desviado. Menina de 14, pegou um dinheiro e fez um aborto. A mãe espera a chegada do filho, que chega a notícia, o seu filho tá morto. Na fila de hospital, pessoas morrem sem ser atendidas. A família entendeu a morte, mas o filho virou homicida. Obrigado, Senhor, pois agora eu senti a sua presença. E para aquele presídio, faça com que meus parceiros também entendam que um homem sem Jesus é fraco e apto a falhas. Mas um homem com Jesus não teme, não fraqueja nada. É forte e capaz de entender, já errei, porque foi permitido. E eu sei, Senhor Deus, quem levanta pra cair é só o inimigo. Nem os filhos, nem os anjos sabe o dia da vinda. Mas todos os olhos verão até os olhos do pior homicida. Aleluia, Senhor, glória só a ti nas alturas. Ilumine meus inimigos, que eu sei quando as nossas pessoas murmuram. Aquebrante o coração desses que pelo dinheiro esqueceram da fé. Em verdade eu não quero que sofre no mundo. Com Lucifer, joga por terra meu ódio e rancor, pra que mais tarde eu não sinta a dor. Eu conheço o horror, prefiro o amor. Obrigado pelo dom do louvor. Obrigado, Senhor, pelo dom do louvor. Obrigado, Senhor, pelo dom do louvor. Jesus voltar, sei que lado quero ficar. Ao lado direito do Pai. Eu sei como é, coração puro e a mente firme. Deus é o nosso rei. Deus é o nosso rei. Ao lado direito do Pai. Eu sou amor e fé. Comunidade, amor e fé. Deus abençoe a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu fiz o homem minha sua semelhança. Decepção. Homem sem fé. Seu filho por amor. Mas criaram uma matança. E não anunciar a vida dos ares pelo ar. Aguarde a ira do Cordeiro. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aguarde a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro. Eu vou voltar. Liberdade, ladrão. Eu sou amor e fé. Amor e fé traz liberdade. O que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. Principalmente perto de mim. Deus é bom. Deus é bom. Eu vou voltar. Jesus está voltando. E a pergunta é essa: se ele voltar agora, eu vou agarrado. O irmão de tatuagem, calça frouxa, ele pode ser cheio do Espírito Santo. Aplaude ao Senhor. Obrigado pela oportunidade, chama nós. Glória a Deus.